Foi uma pequena surpresa para nós, não muito grande, porque gente que faz parte das excelentes bandas como os Dunion ou Life on Earth só se poderia esperar dela mesmo excelente música. Surpresa no caso em que os discos anteriores eram razoáveis e este é muito, muito superior, são os The Amazing. E não foram nada modestos quando escolheram nome para a banda, e é o seu mais recente disco, já do ano passado, claro, 2011, chama-se Gentle Stream. E com este Dogs damos início à Orelha Extra de hoje, 2 horas à mesma hora e por aqui mesmo, sempre no mesmo sítio, comigo, Fernando Cabrita. Bem-vindos para continuar ainda no norte europeu, agora com Tree Fight for sunlight. The Amazing são suecos e este Street Fight for Sunlight são dinamarqueses. O álbum já tinha sido editado no país natal com o título A Collection of Vibrations for Your Skull e reeditado para o resto do continente europeu o ano passado através da Bella Union, com o título homónimo. Porque escutámos They Never Did Know, o início da primeira das duas partes de Orelha Extra, e de regresso a uma super banda excelente já dentro dos anais da história de mais recente pop music, claro, os Dear Roof, ainda o último Dear Roof vs Evil, já há bastante tempo que por aqui não o rodávamos. Ficamos com Super Duper Rest Your Heads. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point good. Enough? Fendu. Y'all ready for this? Get it down. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Yeah. génios estão vivos dentro de mim. Estão vivos dentro de mim. Barreira, dizem que ela deita. sexta-feira à noite no Brasil, Rádio UFSCar em São Carlos. Depois, ao sábado em Portugal, Ruque Rua e Castrense, podcast em orelhastre.com. Foi uma das belas surpresas cá em Portugal em 2011, o estreia para estes jovens que se chamam os Capitães da Areia, o disco O Verão Eterno, ou melhor, o disco O Verão Eterno. Ficamos por aqui com duas excelentes faixas: Grécia Revista e Aumentada, com referências claras a Eugénio de Andrade e Sofia de Mel Bryaner Anderson, e depois também fazerem jus, possivelmente, à idade dos membros da banda, o tema 17 anos, que recupera também na letra imagens, ou melhor, temas e literalmente mesmo letras de música tradicional, no caso alentejana. Ficamos com estes dois temas do Verão Eterno dos Capitães da Areia, e agora música mais abstrata para contrapor esta pop mais simples dos portugueses, no caso Chris Douglas, que assina Dalglish. O álbum tem o título em galês e deve ser qualquer coisa como Benacá Dran Deste, e os temas são todos datas em que os mesmos foram compostos. No caso, por aqui roda 8 do 4 de 2006, para dizer, claro, o título em português, Dalglish. Douglas, a.k.a. Douglas. O álbum tem o título em inglês, traduzido para inglês é qualquer coisa como Farewell Cursed Decade, adeus, década amaldiçoada. Os temas, o título dos mesmos é a data em que foram compostos, no caso 8-4-2006, Benaka Dran Dest, o projeto Douglas. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it demands? Don't see how it demands. Orelha Extra, spreading the gospel around here. E mais tempo de novo aqui na Orelha Extra, o regresso ao último trabalho do projeto do belga Pepin Codron, Crank, chama-se Grimoire. Três temas: Carcist, Le Butler e Opcropper. Thank you. um álbum que faz todo o sentido, é ouvido na íntegra, por isso é que, por vezes, regressamos a ele com mais do que um tema, como foi o caso, Carsist, Al Butler e Ob Cropper. É o último trabalho para o projeto belga Krang, chama-se Grimoire, e ficou por aqui, naquela que é ainda a primeira hora de Orelha Extra, canal auditivo suplementar. Some apple fair. disco gravado numa editora norueguesa, a Hype City, dedicado aos fãs noruegueses. Faz todo o sentido que por aqui esteja um tema que se chama Goodnight Oslo. Tema esse já anteriormente editado por Robin Hitchcock, que dava título ao seu álbum saído em fevereiro de 2009, aqui cantado em norueguês e rebatizado Goodnight Oslo. Robin Hitchcock no álbum Tromsø Kaptein, com precisamente o tema que o encerra, e para o final desta primeira hora, Darren Amon, The Ship's Piano, com Cuckoo e I Taught You How to Dance. I brought you a cuckoo. What to do with a cuckoo? Make it love you, feed it bird food, and once a day unlock its cage. I brought you a tutu, thought you'd look good in a tutu. But not too high, white tights, or maybe off-white. Are you worried? I'm worried too. Don't let it beat you black and blue, or split your head in two. taught you how to dance, I taught you how to swing, I took you by the hand and poured you gently in. I taught you how to shimmy, I taught you how to boogie, you crossed the dance floor to me and stepped upon my toes. We were simply grooving, the hipsters started laughing, the way that we were moving, a little out of time. I taught your pretty feet how to find the offbeat. You were sweating from the heat, I felt it on your back. You brushed your hips on mine, a little too much wine. I held on all night, you held on all night. Aos sábados, entre as 21 e as 23 horas na Rádio Castrense, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. E por aqui na Orelha Extra era impossível mesmo ficarmos ou passarmos ao lado de uma das grandes reedições do ano passado, 2011, do nosso músico favorito. É mesmo, se tivéssemos que escolher um, seria sem dúvida alguma Carlos Paredes, o homem que contém na sua música a essência do que é ser português, se é que tal existe. Reedição de dois discos, no caso para hoje fica a de este, Guitarra Portuguesa, originalmente lançado em 1967. Somos ateus, não acreditamos na existência de Deus, mas se há altura em que temos dúvidas é quando escutamos a música de Carlos Paredes. Três temas, melodia número 2 e danças já escutados, e claro que não poderia faltar mesmo Verdes Anos. Guitarra Portuguesa, reedição da norte-americana editora Drag City, de Carlos Paredes. Reedição de dois discos de Carlos Paredes pela editora norte-americana Drag City, de 1967, precisamente o que destacamos por aqui hoje. Guitarra Portuguesa, com três temas, melodia número 2, dança e Verdes Anos. Carlos Paredes, acompanhado à viola pelo também ele enorme Fernando Alvim. O início da segunda e última hora de Orelha Extra, em relação ao mesmo Carlos Paredes, o outro disco que também por aqui há de soar é o de 1971, Movimento Perpétuo. Para continuar agora, Gillian Welch. kissed you, 'cause I've never been an angel. I learned to say hosannas on my knees, but they threw me out of Sunday school when I was nine, and the sisters said I did just as I pleased. Now even so, I try to be a good girl, but it's only what I want that makes me weak. I had no desire to be a child of sin, but then you went and pressed your whiskers to my cheek. Yeah. um dos enormes temas, Tennessee, incluído no belo disco que é The Arrow and the Harvest, Gillian Welch e o seu companheiro David Rawlings. Oh my gosh! Orelha extra, vemos com os ouvidos. Thank you. mais um disco que nos chegou recentemente e que, com apenas uma audição, já somos fãs. Pertence a Matt Christensen. Tem o título A Cradle in the Bowery. Tema que ainda se ouve, Someday I Won't Matter. Novamente juntos, duas figuras incontornáveis da música que se faz cá por Portugal, Ana Deus e Alexandre Soares, chamam-se, ou chamaram ao projeto, Osso Vaidoso. Ai, vai minha filha muito rica, dar-lhe um palácio de cada cor, onde chamar a cidade, Dona Chica, cada cidadão. Será feito com amor. Haverá Deus para todos comem saldo. Virá brinde em qualquer produto. Será o tempo eterno e sempre puto? Será? Celebra-se a bruta pelo chão. Celebra-se a bruta pelo chão.

A cidade norte-americana de Boston sempre nos deu excelentes bandas rock. Esta é só mais uma. Chamam-se Reports. O álbum tem o título Dynamo Cambridge e ficou por aqui o title cut. Orelha Extra, canal auditivo suplementar. Sexta-feira à noite, Rádio UFSCar 95.3 FM e radio.ufscar.br no Brasil, em São Carlos. Depois em Portugal, ao sábado, a partir das 13 horas na RUC 107.9 RUC.pt, das 19 horas na Rua 102.7 Rua.pt e às 21 na Rádio Castrense 93.0 RadioCastrense.net. O regresso dos Bloody Hollies, Yours Until the Bitter Ends, Dirty Sex. Yeah.

diríamos que alguma da boa música inglesa é feita nos Estados Unidos da América. No caso, esta de Dan Melcher and Das Menas, o britânico que já reside há uns anos na América do Norte. Este é um dos seus discos lançados em 2011, Catbirds and Cardinals. Inicialmente editado em edição livre através do site do mesmo Dan Melcher e depois lançado mais tarde em vinil através da editora Northern Spy, chama-se Catbirds and Cardinals e o tema foi Gnomes on the Runway. É o adeus de mais um Orelha Extra, tempo para escutarmos ainda os Haunted House de Blue Ghost Blues com Grip My Hands e depois os Tuaregs Tinariwen de Tassili. Tchau. الهجرة والحرية في ديوان وين الصحراء بس الهجرة والحرية من أكبر النمدة يوانا مدم إي بس لله إي بس لله إي بس لله من أكبر النمدة يوانا إي بس لله إي بس لله إي بس لله عزيزي ول جرغي ونتن